980 no 60 chamado. Obrigado, gol 1176. 520, detonador 22, chame o controle Salvador, no nosso, na 8, bom voo. 98, 420, Brando. Gol 173, portão 06, autorizado, reporte tarde. Valeu, depois vai reportar o gol 1973. Abaixo, na parede 223, 70, sai da boca. 370 na boca, tá 3590. É 3520, autorizado direto de João Pessoa. Direto João Pessoa, tá 3520. 4 horas e 10 da Lioca. 1173, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 90 via parte 1 do táxi Índia. O ponto de espera, reporte pronto para a decolagem, ajuste no 08. Eu vou passar para o decolagem 1173. Sobre 520, chame centro do Recife, 1-2-1 do sinal 8-5, ao TR 1-2-5 do sinal 4-5. 1-2-6-8-5, 1-2-5-4-5, muito grato, excelente dia, só 3-5-5. Bom dia. Autorizada a minha LD4-10, vento 150 graus, 079. Andréa, e decolar com o 1973, você está escolhendo a após a decolagem de hoje, ótima. Sim, será condenado. Muito obrigado. 7-10-232, coordenado com o controle Salvador. Inicialmente vou na Proxy Lipa, aguardando coordenação do mesmo junto ao centro Recife para voar para a Proa Armótica. Chame o mesmo em 119-18. 19-8, muito obrigado, Celeste. Até um bom dia. Bom dia. Bom dia, voo 1173, decola 1500, salvo no Lira Mótica. Eu não me sei se eu vou contato para baixo, vou ter um minuto de 390, para ir onde eu faço utilizado por essa mesa. Beleza, voz 2000, voo 1173, possibilidade de coordenação ótima. A voz está começando, eu não me sei se eu vou. O Guinave está presente, obrigado, Sabino. Pista 1238 no meio, estabilizado, X-ray, pista 10, passando sempre, baixar travado. Pista 1238 no meio, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 10 mais. Autorizando o pouso, pista 10 da 386. 21, solo 37, libere via Fox, aqui Alfa Juliette, portão 02. Via Fox, Alfa Juliette, portão 2, tá? 3816. Autorizado para o Galeão via Pezulo 44, após conforme o plano de voo, no 360. Perfil de saída Sango 1, Lisa, Doc, Kilo, Delta, Oscar, Kilo, Lima, Uniforme. Responde 5543, frequência do controle Salvador, 119.8. Autorizado, Galeão no 360, Pezulo 44, após conforme o plano. Então, Rosa Leda, transitor foco 543 é o transponder 1998, controle voo 1561. 5001 correto, portão 3, entrando para o pushback finalmente. 9911, the radio contact. Argentina 1911, please attack until holding point 1810 via 8091, taxiway India. Holding point report ready for takeoff, Ronation 1018. Argentina 1911, taxi for runway 10, 801, India, Bravo, call short, runway 10, and Queen 81018. Argentina 1911, full short runway 10. Argentina 1911, clear to line up and take off, runway 10, wind 160 degrees, 9 knots. 99 and take off, runway 10, Argentina 1911. Com 1051 autorizado, repostado. Santana 1911, Zonex 50, contact Salvador Approach, contour frequency 119.8. Contour Salvador Approach, 119.8, Santana 1911, good day. Good day. Argentina 1911, what is noise? Argentina 1911, radio center, climate level 340, 340, Salvo 1, departure. Diamond Mountain, flight level 340, Salvo, departure, Argentina 1911. Para o táxi, 111 a bordo, alto pé na Campinas, 3 horas 5 ou 4 minutos. 1561, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 da Taxi Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 08. Índia, reporta pronto no 08, vou no 561. Bom, no 561 autorizado a linha de decolar pistão no 0, vento 160 graus no 1, mano. A linha decolada no 0, no 561. 561, decolado 255, chame o controle Salvador em 119-8, bom voo. Obrigado, 198, mais aqui. Dois. Bom dia, eu vou no 561, vai ter que manter a prova mais um bocadinho para ele estar na prova para a direita. Meu olho, Jesus, após Jesus, após Letra, sobre Mateus 360. Aqueles desvios, depois vai voar Letra, subindo 360. 561, show de Centro Recife, na frequência 251, na interna 123, décima 8. 251, 238, bom dia. November Golf, bom dia para o senhor. Posta November Golf, está no pátio 3, solicita revolta para o pátio principal, posição 02. Gente, eu acho que o November Golf é autorizado início do revolta, já passa para ingresso no pátio 1. Sim, se autorizado início do revolta, reportará para ingresso no pátio 1. Posta November Golf. Eu acho que o November Golf só confirma a posição, estou com uma aeronave da TAN já na posição 02. A posição de destino seria a posição 03 do pátio 1? Não. Não, está indo para a ponte 2 do pátio 1. Foi informado pela infraria que seria a posição 03 do pátio 1. E 02 já temos a aeronave da TAM no momento. Eu vou confirmar com a companhia, porque a última informação passada para a posição dessa aeronave era 02. Gente. É, última informação passada pela companhia, posição 03 do pátio 1. Gente, 03, confirmado também com a infraero, autorizado isso no redor, já pode estar ingresso na, no pátio 1. Gente, autorizado, não pode estar ingresso no pátio 1, não pode estar na BBO. Para Guarulhos, via PV 160 para Taubaté, nível 360. Perfil de saída 5-1, Leda, Mótiva. Responde 5-5-5-1, frequência do controle Salvador, 1-1-9, décima 8. 360, autorizado para Guarulhos, pela PV 160 para Taubaté, então com 1-1-Leda, Mótiva. Bom, 1-1-1 correto, portão 9, chama Campos, décima 9. É a torre. Confirmando para responder 5551. Afirmo. Bom dia para o senhor. Solicitando autorização para reboque do pátio número 3, posição 1 ao meu para o pátio principal número 11. Golfão Wind autorizado nisso no reboque, atento a aeronave da Avianca também no reboque neste pátio. Reposto para ingresso do pátio 1.